Olá, meu nome é Bolinho, e eu roubei essa podcast pra mim, hahaha, os bandos de noob, vocês não sabem de nada. Então, como tema do meu podcast de hoje... Não, vamos conversar melhor sobre isso, né? Esse esquema não tá rolando, não tô curtindo esse esquema aí. Cadê a hierarquia dessa bagaça, né? Peraí, você não tava amarrada lá no armário? Volta pro armário. Eu usei um jutsu e consegui me levar nesse esquema aí. Quem vai pro armário daqui a pouco é tu. Baixa não. A bola. Aí ele vai sair do armário. Não. Ixi, aí eu saio do armário. Vocês estão sacando que a gente dá um pouquinho de ousadia pra esse pessoal aí. Aí o pessoal dormiu total, aí já abriu o podcast. Enfim, gente, olá, tudo bem? Depois de umas duas ou três, percebo que a gente tem duas pessoas lá participando da equipe, né? Me sequestraram, gente! Ligue pro Disque Denúncia, rápido, eu sou polícia! É igual eles não saírem da equipe tão cedo, é melhor não, né? Tem um contrato meio que assinado, né, Luana? Né, Aika me mordeu e disse que ia me morder mais, socorro! Eu vou comer ele todinho! LOL, voltando, tem que estar com essa bagaça. A gente queria conversar um pouquinho com essas duas novas pessoas, assim como foi nosso primeiro podcast, conversar um pouquinho com elas e saber um pouquinho mais sobre cada uma delas, começando pela nossa Luaninha 64. Porque eu tenho que sair daqui a pouco. Exatamente. Faz uma rapidinha aí de tu, sobre online animes, como conheceu, cidade, de onde é, porque o Nick... Aika, você não poderia ter usado frase melhor pra falar, faça uma rapidinha. Mais um pouco, vai 65, 66. Falando muito, Bolinho aí é muito sonhado. Vamos rápido com isso, façam logo as perguntas, porque eu tô vendo que daqui a pouco eu vou sair. Luana, por favor, quanto tempo conhece um online anime? Um ano e alguns mesinhos. Conheceu através de algum amigo? Sim, um idiota me mandou o link, eu gostei e entrei. Perceba que o amigo dela era um idiota e indicou o link, tá bom, né? Tá, e qual a tua idade? Onde é que tu mora? Idade? Muita gente vai se assustar que eu tenho 12 anos. Onde eu moro, numa cidadezinha perdida no interior de São Paulo. Eu protesto! Você não tem 12 anos? Eu tenho, sim. Eu protesto, cadê o RG? peraí, não tem nada pra provar que eu tenho 12 anos. Tá mostrando o microfone, RG, não tá vendo? Tô vendo! Tá, pode prosseguir. Mas ainda protesto. Já que o tema de hoje vai ser treta, relata uma treta que tu já viu no chat pra gente, por favor. Eu vi uma pessoa tentando denunciar o site inteiro por causa que outra pessoa tinha xingado ela por mensagem particular. Não me pergunte como eu fiquei sabendo disso. Peraí, eu acho que eu vi essa treta aí. Eu não lembro onde, mas eu acho que eu vi. Eu tenho certeza, a maioria dos usuários viram ela. Olha, eu vi uma treta que uma pessoa tava querendo processar o A porque as fics dela foram postadas... Calma aí, alarme. Porque as fics dela, do AS, do Anime Spirit, foram postadas no A sem autorização dela para usuários aleatórios. E aí ela ficou putinha e pediu pra banir as pessoas. Pois é. Eu vi isso. Essa eu acho que foi a maior treta que eu vi no site até hoje. Foi uma treta que eu me meti muito, porque eu achei que teve uma desigualdade ali. Ao meu ver, teve uma falta de respeito com os usuários. Por quê? Porque baniram, eu sei que quem vai estar escutando, principalmente a pessoa com quem eu discuti muito isso, vai escutar e vai me falar sobre isso. Eu achei muito injusto o que aconteceu com a usuária, que ela foi simplesmente banida por reclamar e se exaltar no fórum, né? E que teria ficado defendido uma certa pessoa que teria copiado as fics. E foi aquele bafafá todo. Eu me meti, eu conversei, eu fiz uns mega textos lá, fui conversei com muita gente, expus a minha opinião, a minha indignação. Porque, ao meu ver, as duas erraram. Eu posso ter errado, eu erro muito, minha vida toda é quase errada. Mas, ao meu ver, as duas estavam erradas. Então, as duas tinham que ter levado uma certa punição. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Porque a outra errou, porque se exaltou demais, meteu processo, meteu coisas sobre motivos bobos. E a outra por copiar Mas, ao meu ver, foi injusto porque uma ficou mais protegida que a outra. Teve um descaso. Sobre isso, eu acho que eu nem denunciaria. Eu falaria, valeu. Tu tá postando uma fanfic minha. Assim, é assim que. Exatamente, é assim que eu penso. Bah, minha fic tá tão boa que eu fico piada, mano. Ganhei o dia. Entendeu? Eu não tenho fanfic boas. Minhas fanfics são horríveis. Mas mesmo assim, ó, pra moça que escreveu, foi um reboliço, né? Foi o ó. E o mais chato da situação toda é que eu tenho relatos de umas três pessoas que participaram um tempo atrás de uma conferência onde essa certa pessoa que teria sido defendida sobre esse esquema todo estaria se gabando de ter se livrado dessa sem ter sido punida, no caso. Não sei se é real, não sei o que está acontecendo, mas foram umas três pessoas que me contaram isso, que eu estava simplesmente se achando a bolachinha do pacote por ter ficado ilesa a situação. É como eu tô dizendo, são relatos. Eu não sei realmente se é verdade, mas se foi, aí a gente fica pensando, tem coisa errada nessa história. Pois é, falei demais. Essa empadinha tá queimada. Essa empadinha tá queimada. Essa empadinha tá queimando, então eu não. A minha opinião, eu não mudei nada. Pra mim foi errado, foi um descaso com uma das usuárias. Mas eu já discuti muito com uma pessoa aí, ele me explicou o ponto de vista. Mas a minha opinião continua mais ou menos a mesma. Não sei de vocês. O que tu acha, Luano? O que tu acha, Bolinho? O que deveria ter acontecido? O que aconteceu? Posso dar minha opinião? Pode, com certeza. Eu não conheço esse assunto, eu desconheço, eu não sei de nada. Desculpa aí, mas eu não tô sabendo dessa treta. Mas eu acho o seguinte, pelo que eu entendi, a treta foi o seguinte. Uma pessoa do A postou a fic de outra. A pessoa A postou uma fic, a pessoa B copiou e colocou como nome dela. E a pessoa A ficou estressadinha e quis fazer um escarcéu por causa de B. E a B fez um escarcéu porque não queria tirar a fic de A. Foi isso? Mais ou menos isso. A menina e aí a pessoa B foi punida e a pessoa A ficou de boa. Foi o contrário, a pessoa A foi banida, que foi que começou o escândalo todo, e a B ficou meio que lenta. Não, então se for assim é pior ainda, porque assim, nenhuma das duas deveria fazer um escarcéu. Mas assim, quem deveria ser banida foi a pessoa que copiou e não a pessoa que foi copiada, por mais que ela tenha feito um escarcéu. Se você for ver, se não me engano, nas regras do A, tá dizendo que não pode copiar fic uma da outra. Se não tá, deveria tá. Porque assim, é direito de... vamos dizer que tem um certo direito autoral. Tipo, mesmo que não esteja registrado nas leis e a caralhada... E o Matheus voltou! Suquinho! É o suco! Suco! Adoro o meu que suco! É o que suco! É a volta do que suco! Foi mal, a gente tá gravando, tá conversando sobre uma treta muito tensa que teve no online. Aqui ó, tá rolando uma treta, gente. Meu Deus. Oi? Casa do vizinho. Uma gritaria. Ah, meu Deus. Conta da treta daí, ó. A gente já tá falando sobre treta, conta da treta. Conta da treta daí, já envolve a vizinha. É, mas os vizinhos não tão brigando aqui, tá gritando, cadeira rolando. Oh, adoro. Só uma coisa, só pra deixar cá. Daqui a pouco eu tenho que sair. Voltando. Continua, Bolinho, que o assunto é desenvolver. Ah, tá. Claro. É que o Matheus entrou e é pura sedução. Deixa eu continuar. Assim, se a pessoa tava errada porque fez um escarcéu, ela deveria ter ido falar com os moderadores, administradores, e falado, ó, copiou minha fic, ó, ela foi postada antes, pode banir ela? Porque, se eu não me engano, quando uma pessoa copia a fic de outra ou qualquer coisa da outra, os moderadores têm que banir. Porque, pra manter a ordem, porque senão acontece barraco. Mas no caso, a cópia foi feita de outro site. Seria a mesma coisa? Seria, por causa da data. Se ela comprovar que ela é a dona da FIC e que ela postou antes, então ela realmente pode pedir pra retirar. Então no caso a moça estava certa. Sim, ela estava faz certa. Faz um bom tempo. Oi? Faz muitos anos eu comprei uma revista da New Tokyo e tinha uma fanfic da Renata do Neji lá. Aí depois de ter visto que eu entrei no Olho Anime, está lá a fanfic lá. O cara postou a fanfic toda igual a que tava antes, sendo que anos atrás tinha comprado na revista. A revista. E o cara foi lá e postou no Anonymous a fanfic. É a mesma coisa? Ah, o pessoal... Então, só que se você fosse o autor da revista e você falasse, ó, tá aqui na revista, ela foi publicada em tal ano, quero que tire desse site, eles teriam a obrigação de tirar. Uhum. Porque então, é a sua. É que nem eu disse, esse assunto teve muita confusão. Teve... Tipo, era a revista famosa, era muito forte até, cara. Então, mas o que acontece quando alguém, por exemplo, começa a tocar música do Pokémon no YouTube e os caras veem? Eles vão lá e mandam o YouTube bloquear. Eles são obrigados a bloquear, senão eles levam um processo. Agora imagina. A garota, você não sabe, mas vamos supor que a garota fizesse a FIC e registrasse em cartório. E o OA não quisesse tirar. Ela poderia processar o OA e fazer o OA fechar por causa disso. É que nem eu falei isso na época, quando foi até uma das primeiras vezes que eu me meti no fórum, se não me engano. Foi uma coisa que eu li, me meti bem aprofundado, porque eu achei que teve uma certa... Não... Tá, teve o esquema do Guria ter ficado meio que ilesa. Me falaram que ela não foi ilesa totalmente, mas teve esse esquema. Mas o que me irritou foi participar de uma conferência e se gabar disso, entendem? Ela tava se gabando que tinha feito outra pessoa ter sido banida... Ela tá errada. Essa conferência foi de madrugada? Não sei, foi uma pessoa que me contou o que aconteceu, e depois apareceu outro, mas foi de noite, não foi de madrugada, foi de noite. E provavelmente já tava nela. Olha a Luana participando das coisas. Se bem que eu só fico ao vivo, não falo nada. Stalker. Falando, é tipo Stalker. Ela tem 12 anos e já então, é Stalker profissional. Bem cedo. Então, cá entre nós, pra gente, essa foi a maior treta que teve. Mas outro assunto tenso que teve no OA. E o Matheus caiu. Isso é normal, tem falta algum dia. Outra treta que teve tenso que eu não vi no OA News, eu nunca tive o prazer de ver, entre aspas, foi a treta do usuário Destreve. O Destreve? Ah, eu participei dela. É, Luana tem relatos de como era o senhor Destreve. Quem é? Não, é pior. Isso é vergonhoso falar, mas eu fiquei um tempo com ele pra ver se ele parava de me encher o saco. Como assim? Luana, quantos anos você tinha? Peraí, você já tá no... Você tinha 11? Eu tinha 11. Que garota assanhada. Continua. Que medo, véi. É, eu não sei sobre as atitudes dele, eu não imagino quem é. Eu fui pesquisar ele, mas eu vi a cartinha vermelha de banido, óbvio, né, pelas atitudes dele. E eu só escuto relatos dele. Gente, quem é esse descrevido? Eu tinha print dele no meu outro computador, só que esse computador agora é de uma amiga minha. A garota roubou o computador da amiga! Só que não, eu vendi por 100 reais. Ai, 100 reais, tá no lucro. Pelo que vi, foi um dos usuários mais problemáticos que teve, que causou muita desavença animes, né? Já foi suspense. Eu fui banido. Eu entrava no chat, eu era banido. Então, Bolinho, começou a falar da Luana, te apresenta um pouquinho pra nós também aí. Ah, meu nome é Bolinho, eu estou no A entre aspas, porque eu tenho a conta registrada no A, eu acho que faz o quê, 6 meses? Mas a minha conta inicial eu criei dia 6 de setembro de 2012. Então fez um ano agora, há pouco tempo atrás. E assim que eu entrei no A, eu entrei pelo fórum. E eu entrei para participar do Death Note. Era a edição 5, se não me engano. Eu queria ser o Kira, mas eu nunca fui o Kira. Por quê? Que na primeira edição que eu participei, eu queria ser o Kira, mas me mataram. Aí na segunda, eu era o Kira, só que eu não respondi a tempo e eu perdi meu cargo de Kira, aí eu fiquei triste. Aí eu falei, ah, que se foda essa merda. Aí eu ficava postando naqueles tópicos de, tipo, santa ou demônio, o que está fazendo, sabe, qual é a música, e ficava postando nesses tópicos de brincadeira. E aí eu conheci o Lolicon, aquele pervertido que adora bulinar criancinhas. E a Namina Tengai, que é a anjinha mais safadinha que eu conheço. e que faz tempo que eu não vejo, ela sumiu porque ela tem feito coisas com o namorado. Mas assim, aí depois de um tempo eu descobri, por um acaso, eu entrei um dia no ar, eu desci a página e falei, putz, tem um chat! Nossa, tem um chat! Eu te entendo, foi assim comigo! Meu Deus, eles falam, o que que eu falo? Aí eu fiquei uma hora pra postar um oi. Aí o meu oi foi ignorado por todos. Nossa, me ignoraram. Ignoraram eu, Bolinho Fofo. Aí chegou uma garota, não lembro quem foi. Ah, Bolinho Fofo, não fica assim. Fica aqui comigo. Aí tudo começou assim. Tipo, aí eu comecei a ganhar carinho, atenção das garotas. E depois todo mundo queria te comer. Exato. Aí, tipo, tinha a Inu-chan, tinha a Sakura 1103, tinha a Lorelai, deixa eu ver quem mais, que outra garota queria me comer, a Mari de hoje, tem uma Mari aí, que eu esqueci o nick dela, mas ela é muito fofa, e ela sempre que me vê, ela vem e me abraça, deixa eu ver, a Conan, a Dark Conan, ela era minha mãe, e ela também me dava muito amor e carinho, até ela sumir. Que saudade dela. Ela sumiu. Com um certo Kamuro-san, que é meu pai. E ele... Ah, e como eles como eu nasci, é uma história muito legal. Assim, eles me conheceram quando eles estavam andando na rua. Aí o Kamuro encontrou uma panela de arroz e eu tava dentro dela. Ele queria me comer, só que a Conan veio e me protegeu e cuidou de mim. Aí ele ficou. Aí eu virei filhos deles. Filho deles. Eles adotaram a comida. Eles adotaram, porque eu era muito fofo. Eu sempre fui muito fofo. Isso sim é que é história de vida, de luta, de abandono, e quase ser comida. Depois uma adotação muito, muito feliz. E sabe o que é mais triste? Eu não tenho pernas, eu só tenho bracinhos. Tenho um pouquinho, olhinhos, uma bochecha rosada, corpinho branco e bracinhos. Então eu só consigo abraçar e saltitar. Eu sou um bolinho saltitante. Você pode se arrastar, bolinho. Não consigo. É verdade, mas eu gosto de saltar. De acordo com a Dite Seller, a best seller, a garota lá, a Dite, ou a Dishi, que nem ela diz. Eu sou um bolinho saltitante, muito fofo. Que alegra o dia dela. Essa história de vida quase me fez chorar. Eu fiquei emocionada com essa história triste, mas com um final feliz. O Aninha 64 tem que ser retirado dos aposentos do podcast agora. Pode dar beijos e abraços, por favor. Se despede, pessoal. Vou seguir 5 minutos. Tá bom. Luana, obrigado pela sua participação. Foi foi ótimo ter você aqui. E aí ela vai ter que sair agora. Então, boa noite, Luana. Boa noite, Lulu. Que bem. Beijo. Que isso? Boa aula amanhã. Você tá em que série? Na sétima? Oitava? Sexta. Ah não, você já tá no segundo ano, né? Sexta. Então, Lulu, boa noite. Vai lá, eu também te mato. A gente deixa tu ir. Um abraço bem apertado na canela, porque eu sou um bolinho, eu não consigo te abraçar normal. Não tem braços pra poder alcançar e te dar um abraço. Não, braços eu tenho, só que eu não tenho altura. Então, boa noite, beijinho na testa. Beijinho, tchau, tchau. Valeu aí, gente. Falou. Falou. E eu acabei de quicar a Luana da conversa. Que suco! Uhul! Só foi a Luana sair que o Kisuko apareceu. Aí, Kisuko! Oi! Pois bem, então a gente vai... A musiquinha de fundo. A gente vai... encerrando por hoje o podcast, o terceiro podcast. Vamos fazer uma despedida bonitinha. Bolinho falando. Bolinho, vai ter que desligar. Porque mamãe mandou desligar. Porque eu já tenho 5 aninhos. E mamãe briga com Bolinho. Se Bolinho não dormir cedo. O Bolinho tem tipo vida de 5 anos. A validade dele é infinita. Bolinho é muito fofo, então o Bolinho vive pra sempre no coração das pessoas. Ou no estômago. Prefiro no coração. Meu Deus. Que suco voltou! Aí, que suco, dá um oi pessoal, porque ninguém escutou tua voz, eu acho. Oi! Aê! E no final do podcast, o nosso amigo Kisuko fala! Pessoal, ajudem no podcast, gente. Entra mais gente na equipe. Se quiser fazer, você pode fazer. Porque se depender da gente, vai ficar essa bagunça que vocês viram hoje. Dê joinha. Tem que, sei lá, se inspirar, senão... Dê joinha, compartilhe, elogie. E a gente vai trazer mais coisas pra vocês. Depende do Kisuko. Se ele comprar uma internet de 1 mega, no mínimo, aí dá. Porque a internet dele, discada, não tá dando. E a gente só teve a presença dele no finzinho do podcast. O Kisuko apareceu pra dar oi no final. E aí, ele Kisuko, com chave de ouro. Encerra pra nós, encerra pra nós, encerra pra nós, encerra pra nós. Pode encerrar o podcast e ficar confundindo na internet. Porque eu ouvi um avião passando, não deu pra te ouvir. Kisuko ficou indignado e saiu da conferência. Já saiu de novo? Tá, então é isso, Júlio. Por hoje é isso, essa bagunça toda, essa treta toda. Ah, mas a conversa até que rendeu, né, Bolinho? É, Bolinho gostou da conversa. E se vocês gostaram de Bolinho, comentem. Pede mais que Bolinho volta. Pede bis. Onegai, pede podcast com Bolinho. Onegai? Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast tenso da semana, falando sobre tretas e outras coisas tensas aí. Muito obrigada a quem escutou e escutar de novo. E a gente novamente tenta voltar já já. Beijo, beijo. Bye, bye. Beijo.